O mundo jaz, tenebroso, na febre vários mata, noite fria, lata maço, viciado, vai a caço, tentador. Faz a proposta generosa, eu sei de vários que não esquivou. Da maldita, da cobiça, se inclinou pra maldade. Deu valor à falsidade, sem princípio, sem respeito. Viver no beco, de cão pra trás. Se é curió, chega mais, satisfaz o ego. Vê o dinheiro entrando, colar com os loucos no peão de mil graus. É normal as pratas destacar, as quadradas engatilhar. Mas tudo isso tem um preço, sangue inocente. Aniversário sem presente, do adolescente que por entorpecente deu com a língua nos dentes, foi no ato, só os comentários. Optou por Barrabás, nas atitudes, crucificou Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato, deixa recado, tô atrasado. O som bate pesado, prostituição, virgindade pro espaço. Vou viver de momento, sem arrependimento. Um drink, pra aliviar a tensão, cola um. Vou ver qual é da intenção. No desenvolve tudo pode, duas carreiras faz besteira. Sem preservativo se engravida. Infelizmente, não tem apoio da família. Vai ser mais uma sem teto da vida. Criança sem pai, vai ser o que mais tarde. Escolha certa ou escolha errada. Eles fizeram a escolha errada. Crucificaram a Jesus Cristo e libertaram Barrabás. Sacerdotes da época e os leve trás. O que andava ao seu lado o vendeu por 30 moedas para os fariseus que por dentro o ódio os corrompeu. É mesmo a ganância que impera hoje em dia. Vejo isso dentro das casas e nas avenidas. Meninos e meninas que trocam a Jesus Cristo por um maço de cigarro ou por uma noite na danceteria. Convite para ir à igreja, eles recusam e na lama eles afundam. Tem muita gente que teve um encontro com Deus, mas depois se desviou e nesse mundo pereceu. Um sacrifício tão grande pra mim e pra você. Será que não é possível você perceber que pela nossa vida foi pago um alto preço? Que o sangue de Jesus nos lavou por inteiro, que a verdade seja dita dia após dia, porque a prática do pecado te distancia com malícia. A vida é cheia de escolhas, qual que você fez? Escolha Jesus Cristo ou escolha Barrabás? Qual dessas escolhas te satisfaz? Cristo Barrabás, pra muitos tanto faz. Cristo Barrabás, horror e sou. No dia a dia por quem se optou? Cristo Barrabás, pra muitos tanto faz. Cristo Barrabás, horror e sou. No dia a dia por quem se optou? Sem réu primário, a sentença cê paga, é pelo pecado. Pra quem nunca pecou, carregar a cruz, um gesto de amor. O traidor suicidou, Pedro na hora do aperto, seu nome negou. Crucificando Cristo, seguirão Barrabás. Na trilha homicida, distante da paz, longe do perdão, com o ferro na mão, agindo na lei do cão. É o Deus desse mundão que se gloria no assalto, sequestro, com os mendigos, comendo o resto, com a família que é destruída pela inveja, bebidas, brigas, que estimulam a criança a nascer no berço da revolta e odiar a quem está à sua volta. O mundo já é do maligno, creia na palavra que Jesus é o único caminho. Sempre duas opções, pelo amor, pela dor, pela dor. Quantos aqui no optou, no traficou, no sequestro do doutor. Na noite que vendeu seu corpo sem amor, no assalto do balaio pra salvar a fumaça com a rapa da quebrada. Na marcha de uma cara, no fechado, por ter matado um mendigo queimado. No voto inconsciente que elegeu, que se vende pouco faz pela sua gente. Na desobediência com os pais, Cristo Barrabás horrorizou. No dia a dia por quem se optou? Cristo Barrabás, pra muitos tanto faz. Cristo Barrabás horrorizou. No dia a dia por quem se optou? Cristo Barrabás, pra muitos tanto faz. Cristo Barrabás horrorizou. No dia a dia por quem se optou?